Discoteca. Discoteca. Do meu pai. Alô, começando a discoteca do meu pai, eu sou a Júlia Padovan, a cada edição mostrando um álbum dessa discoteca maluca. E antes da gente começar com o álbum de hoje, é bom lembrar que você pode seguir o Discoteca no Twitter, @discdomeupai. Por lá você também pode mandar comentários e interagir com a gente. E se você quiser ouvir o podcast no carro, no ônibus, no Uber, é só seguir o podcast no iTunes ou qualquer outro agregador de podcasts que você tiver. O álbum desse episódio é Songs from the Big Chair, do Tears for Fears, que foi lançado em 1985. E a faixa que a gente está ouvindo agora é Head Over Heels. Teve uma versão ao vivo que entrou no álbum, que junta com Broken, faixa que vem antes de Head Over Heels no álbum. Esse foi um trabalho considerado como um dos que mais conseguiram retratar com profundidade a década de 80. A banda formada pela dupla Roland Orzabal e Kurt Smith já tinha apresentado no que eles se apoiavam para fazer as composições no álbum de estreia The Hurting, que teve hits como Mad World e Pale Shelter. A grande inspiração da banda vinha de um livro chamado The Primer Scream, escrito pelo Arthur Genov, um psicólogo que teve como pacientes a Yoko Ono e o John Lennon. E nas composições do Tears for Fears, eles conseguiram falar sobre alguns pilares da teoria do Genov, atingindo várias instâncias. Em Head Over Heels, por exemplo, o amor e a sensação de estar apaixonado são temas explorados. Já no super hit Everybody Wants to Rule the World, o tema é poder e a necessidade que o ser humano tem de ter poder sobre tudo e todos. Essa música ficou gigante e até hoje é tocada em diversos lugares. E ela levou uma semana para ser feita, o que não é muito tempo, considerando que essa faixa tem vários elementos, como o sintetizador no início, que junta com o dedilhado da guitarra, a ponte, o refrão e uma outra melodia que entra mais tarde e um outro solo de guitarra que entra ali no final. Ou seja, uma estrutura bem impressionante. E fora que a letra consegue falar sobre diversos assuntos que estavam em voga nos anos 80, como a Guerra Fria, mas também sobre questões que ainda são bem atuais, como o meio ambiente e autoritarismo. Essa, sem dúvida, foi a faixa que mais conseguiu explorar os textos do Arthur Genov e representar o conceito do álbum, virando um clássico atemporal. Depois do primeiro álbum, Tears for Fears foi classificado como uma banda de synth pop, gênero que era bem grande na época, com Duran Duran, Erasure, Pet Shop Boys e tal. Mas aqui eles provaram que eram muito mais do que uma banda de synth pop, e que eles podiam sim expandir a sonoridade e ter em um mesmo álbum faixas com elementos do rock gótico, do soul e do R&B, como na faixa Believe, que eu não vou tocar aqui, mas eu recomendo muito que você ouça. Songs from the Big Chair foi um álbum pop que tinha um flerte com um trabalho conceitual, porque cada faixa ocupa um espaço bem distinto. A faixa que a gente vai ouvir agora é Mother's Talk, E segundo o Roland Orzabal, essa faixa apresenta duas ideias. Uma em relação ao que as mães dizem para os filhos, que se fizer careta vai passar um vento e deixar a cara deles assim para sempre. E a outra é inspirada no livro de história em quadrinhos When the Wind Blows, do Raymond Briggs, que fala sobre um ataque nuclear à Inglaterra feito pela União Soviética do ponto de vista de um casal aposentado. Esse álbum teve bastante influência de bandas e artistas que faziam art rock, como Talking Heads, Peter Gabriel e Brian Eno, e foi o álbum que proporcionou ao Tears for Fears sucesso mundial. No final de 85, depois deles terem estourado com Songs from the Big Chair, que tinha sido lançado em fevereiro daquele ano, foi lançado o documentário Scenes from the Big Chair, aproveitando o gancho do enorme sucesso que a banda tinha se tornado. Eu vou deixar o link do documentário para vocês na descrição. Depois desse álbum, Tears for Fears teve um hiato de 4 anos até o lançamento do álbum Seeds of Love. A faixa que a gente vai ouvir agora é a que abre o álbum. E é uma faixa incrível, porque ela tem uma composição bem minimalista, começa com uma bateria meio industrial, um sintetizador grave pesado, e os elementos vão crescendo. Eu deixo vocês agora com um Shout das Tias Fofinhas, e é isso aí, aumenta o som e vai, falows! Come on. I'm